André Cedês, o mural de Ibicoara. E as amigas já fez a pose, já olhou pro flash. Causei com as bebê da internet. Sábado já tá de noite, vou sair pro jet. Vou ver qual que eu vou levar pro flash. Vai fazendo a pose, olhando pro flash. Que eu vou te gravar, você lá no net. Vai fazendo a pose, olhando pro flash. Que eu vou te gravar, você lá no net. E avisa que estourou, tamo junto, hein?